insensatos, quem vos encantou? A verdade em Cristo já se revelou. Ele foi crucificado por amor a nós. Recebemos o Espírito, pela fé somos livres em sua voz. Pela graça nos libertou. A bênção de Abraão agora em nós está. Pela fé em Jesus, a vida eterna. Doce guitar, piano, Sabine Lewis, Beppe Bing.